ficar sozinho na ilha deserta. Esquecer as frustrações, as coisas tão incertas. Aconteceu, não tem jeito de voltar atrás. São coisas que não quero relembrar jamais. Sonhos que desmoronou, eu fiquei sozinho. Cabisbaixo, machucado à beira do caminho. Começou a dor, não sei a hora que ela vai passar. Ai meu Deus, vem me ajudar. Ai meu Deus, vem me ajudar. Levanta pra cima. Não quero me enganar. Chega de sofrer. Não quero mais chorar. Agora vou vencer. Não quero me enganar. Chega de sofrer. Esquecer as frustrações, as coisas tão incertas. Aconteceu e não tem jeito de voltar atrás. São coisas que eu não quero relembrar jamais. Sonho que desmoronou e eu fiquei sozinho. Cabisbaixo, machucado à beira do caminho. Começou a dor e eu não sei a hora que ela vai passar. Ai meu Deus, vem me ajudar. Ai meu Deus, vem me ajudar.